153 para o táxi com 145, Guarulhos, 3,50. Bate, tchau, passa na torre 18953, 153, obrigada. Controle o papapá, Mike Lunch, o meu livrou a Avenida Paralela, vai ingressar na BR-324. Sim, Mike Lunch Romeu, na escuta do controle. Na escuta, Romeu. Vitor Charlie Hotel, controle. Na escuta. Está mantendo 105. Assim, é liberado 105. Vai pro ar. Então, só mantenha 105. Quanto possível, cheque o modo Charlie. Tu está 6 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame Leos na frequência 1201. 1201. Grato, bom dia. Bom voo. Chame Leos na frequência do solo é 125, 1219. CMC do Recife, frequência 12685, alternativa 12545. 685-2545, Rio 5973, bom dia. Bom dia, bom. Obrigado. Passando 200 para 150. Papá Romeu, Romeu Tango Serra, a sua identificação, desça para o 080. Identificou para o 080, Romeu Tango Serra, tinha a Feira de Santana, ok? Esse repórter Interlago, seu passagem. Salvador, bom dia, o Sideral 9970, tá curvando à esquerda na Momo. Sideral 9970, contato radar, sou para o 340 na saída Momo. Sobe o 340, se possível, proa de foto. Baixa coordenação. É, para informação do Bravo Kilo Whisky, ainda November Alpha na vertical do WAM, está em manobra, se mantendo 1.000 pés, corredor forte. Bravo que Luiz, reporte a trajetória visual com o campo. Meu tanto terra modificado ao 29, desse aporte de tráfego de feira, reporte que atingiu o nível 080. Vou parar 080, descendo para o de tráfego de feira, Romeu tanto terra. Salvador, bom dia, até 3153, decolada da EL, 2100. 3153, contato radar, sou para o 360, saída da EL, Leda Bridge. É, Leda Bridge, 360, 3153. Índia November Alfa, mantendo no corredor forte, ingresso no Interlago, reposta atatória visual com campo. Corredor forte, ingressando no Interlago, se reportará quando visual com a rotatória e visual com o campo. Tango Serra 100, que é posto cruzando o 4500. 4500, Tango Serra. Será um 9970, autorizado VAT Teresina. Autorizado PROD, Teresina, Sideral 9970, grato. TP 5514, Waiter Service Terminate, 4 miles, Conde, Cal Aracaju, Control, Frequency 120.3. Tan 3890, chame o centro Recife, frequência 2685, alternativa 25.45. 8 Tango Serra, o controle. Frequência livre. 9970, chame C do Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. Chama Recife, 12685, 12545, sideral 9970, bom dia. P53196, está autorizado Vaduna. P53196, copiou? Para 4 mil pés, ajuste 10018. Salvador, William November Alpha, toda rodatória visual com o campo. William November Alpha, chame torre 18 decimal 6. 18 decimal 6. Controle Salvador, uma atividade de chamando, está livrando aqui a região da São Marcos e vai com proa da BR-24, manda seu prevoo. Gente, Mike 7000. Oi, confirmação para o William November Alpha, é 118 decimal 6 ou 95? 95, William November Alpha. Tato. Recife, 251, alterna 13325. Recife, 251, 3325, bom dia. Portina 6225, transfere descendo ao 160. Portina 6225, a sua identificação, chegada bom, acredita para o 050. É 225, inicia a redução para 2509. 2509, é 225. Ground America 980. Yes, we're on gate number 11 and would like to start the one engine here at the gate just for a mechanical check. Would like to start our one engine at the gate for a maintenance check. Thank you. Dona 6225, adição para 220. 2209, 225. Para 3.108, 5316. Né, 6225, redução para 209. 2009, acho, né, 225. 53 no meia, desça para 2000, ajuste permanece, autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, trip 53 no meia. Né, 6225, desça para 4000 pés, ajuste 908. 4000 com 1018, 6225. Passarei do 2223, desça para o 050. 050, gente, 2223. Do 9131, chegada a Mari, a sua identificação desça para o 060. Na minha prossiga. Mantendo 500 pés na linha do litoral, reposta através de Pituaçu. ...3663, chegada Bonf, a sua identificação desses até o 070. Salvador, muito bom dia, até 3179, informação Juliette, por gentileza, seria a nossa saída prevista para Guarulhos? 09, China 25. Estabilizou 53196. 53196, complete aproximação final, torre 18 decimal 95. 18 95 53 16. Tané 6225, desça para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado procedimento ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, procedimento ILS, reporte horário estabilizado, 6225. Passaria do 2223, desça para 4000 pés, o ajuste é 1018. Azul 9131, desça para o 050. Guardião 06, através de situação. Guardião 06, chame torre, 18 decimal 95. 06. Mike, Juliette Romeu, controle. Firma posição, não recebo o transponder. Mike, Juliette Romeu. Meu Eco Vita, sem identificação, chegada a MAN, desça para o 080. Eco Vito, confirma essa velocidade indicada? E a redução para 2309. Tané 6225 estabilizado? Estabilizado agora no ILS da 10, 6225. Torre 18 decimal 95. 119,95, 6225. Paredo 223, desça para 2000 pés, o ajuste 1018, autorizado o procedimento, reporte localizador. Gente, descendo para 2018, vamos reportar estabilizado no final do X-ray, o 2223. Olha, o pastor Rafael Roberto, deixa eu voltar. Meu convite, prossiga. Nossa intenção é... mais próximo, prosseguir com o sinal da 17, precisar de 5 milhas para pousar na 17, pode ser? Gente, Romeu Eco Vito, reporte pronto para modificação. Alfa, reportando Sérgio Juliette, curto 5, 3, 1, 6. Controle o Papa, Papa, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, vai de Pamanati. Afirmativo. Decolamos, estamos iniciando curva à direita, acelerando para 1000 pés pelo corredor externo. Está autorizado para a direta para Manati. Mike Echo Delta, autorizado direto Manati, 1000 pés, reporte 20 milhas fora. Reportará Mike Echo Delta. Avião 31, desça para 3000 pés, o ajuste é 1018. 3000 pés. Na 3663, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 1018 para 4000, 3663. Vitor controle.